almoço. Tem chá, cigarro, maconha, café com pão. Não tem mais não. Moço, tem livro, tem flores, sexo, oxigênio. Não tem mais não. Não tem não. Mas será que tem vontade? Não. Mas será que tem? Não tem mais não. Oh, moço, será que tem uma canção? Não, moço, será que tem? Não tem não. Tem chá, cigarro, maconha, café com pão. Não tem mais não. Moço, tem livros, tem flores, sexo, oxigênio. Não tem mais não. Não tem não. Que tem vontade? Não. Mas será que tem? Não tem mais não. Oh, moço, será que tem uma canção? Não, moço, será que tem? Café com pão. Não tem mais não. Moço, tem livros, tem flores, sexo, oxigênio. Não tem mais não. Não tem não. Mas será que tem vontade? Mas será que tem? Não tem mais não. Oh, moço, será que tem uma canção? Não, moço, será que tem?